LC Produção. Yeah. O 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Sempre unidos avante aqui. É nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Sempre unidos avante aqui. É nós que segue. Não me iludo, sigo o meu caminho. Estrada perigosa, sigo com destino. Sempre tem os que vêm e atormenta. Ideias fracas que nunca te orienta. Chego sempre, somo humildade. Guerreiro nato, fé na verdade. Busco sempre influências positivas. O segredo aqui é o rap, ele que me ativa. Progredindo, pensamento em expansão. Com intuito, fazer evolução. No limite, respeito o espaço. Consequência, suor e trabalho. Poesia misturada com ritmo. Exercito como um velocímetro. Elevando potência, autoria. Atrasos me esquivo, sabedoria chega. Boa, o 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Sempre unidos avante aqui. É nós que segue. Yo! Ecossistema composto por elementos naturais e não superfluos. Esse é meu império. Tempos dourados, cultos sagrados. Transmitindo sessões de riqueza, não há pobreza de espírito aqui. Se esoterismo ao contrário, irei compartilhar o semelhante. Mesmo assim é difícil, mas vou avante, adiante, contínuo. Sei que são poucos indivíduos que vai ter ouvidos. Mas qual é o meu exército no qual é místico? Sólido equilíbrio, que Allah torne-se seu invicto. Um velho pandemônio vem à tona, o inverso disso. Nas ruas protestam pessoas. Como a vanguarda fachada revolucionária, pois é assim que me defino. Assim como o nosso clã de magos, é nós que segue. Fazendo de um modo perístico, pitagórico. Reage MCs líricos. Meu linguajar não é monótono, é variável, biodegradável. Trazendo camadas com nível desconhecido. Um oculto sacerdote, sou um anel de fogo. As garras do rap underground, que invade como míssil. Que destrói a área territorial do inimigo. Pros irmão paz, a inconsequência aqui. Na arte que traz, uma sinfonia junto com a cor derrubada faz. Meu som ser golpes de artes marciais. Um vampiro kung fu, mais temido do oriente. Trazendo técnicas eficaz. E tem mais, segura aí rapaz. Porque esse é o segmento do pensamento virtuoso. Que vai além mais remoto, inimaginável de cada samurai. Que segue. Yeah. O 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Sempre unidos avante aqui. É nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Chega, o 2 é nós que segue. Sempre unidos avante aqui. É nós que segue.